Eu bato contra o muro duro, esfolo minhas mãos no muro, tento longe o salto e pulo, dou nas paredes do muro duro. Não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo. Thank you. contra o muro duro. Eu bato no muro, esfolo minhas palavras no muro, deixo a minha pele no muro, tento longe o salto e pulo, dou nas paredes do muro. Não desisto de forçar-me, hei de encontrar um furo por onde ultrapassar. Eu bato contra o muro duro, esfolo minhas mãos no muro, tento longe o salto e pulo, dou nas paredes do muro duro. Não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo.